Papatango Vitor, Hotel Papá. Tráfego informado, superado. Desça para 5 mil pés. Ajustado. 1020. Câmbio. 5 mil pés, 1020, desça para Hotel Papá. Oscar Papa Golf, tráfego informado, superado. Aproxima-se de Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus. Frequência 1201, câmbio. Ilhéus 201, obrigado, bom dia. Um abração, capitão. Salvador, bom dia, azul 42 Nacional e ponte de pedra no zero, pronto. 4299, alinhar e manter. Alinha tem 1-0, 42 Nacional. No 923 da Gol, 56-128, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 923. Gol 19. 3, controle Salvador. Está em contato radar. Câmbio. Tente, Gol 923. Oceano 63, 1-1. Está passando agora a altitude de 7.200 pés. Desça para 2.000 pés. Oceano 63, 1-1. Mantenha a guarda. Ok. Controle 120.8. Para agora, Guarulhos 320, decola da 10 após o ecológico, vai direita, acelera a estrada Elle da Prigue após a prisão 16, BHZ, crime. Controle 208, transponder 5170, tem 3663. Agora sim, portão, chama quando ponto posicionar. Afirmativo, portão 5, vai cortar para o portão 3663. Gasolou, controle. Livra a zona de controle. Frequência livre. Decolagem autorizada, 150 graus, 10, 2. Tentativa de decolagem no zero, azul, 429, iniciando. Tanque do 9605 com 177 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alterna Campina. Qual que é o B? 1177. 1177, sim. Indy Alpha até ponto de perda 10, lá 18.6 com a torre, 1020, ajuste, bom voo. Indy Alpha, 18.6 a torre, gol 9605, boa. 6225 após o gol, inicia no 01 e chama táxi. Após o gol, inicia, chama para o táxi, oceano 6225. proteção nova, pode chamar o controle? Afirmo, ao 00, 128, do Viário. 128, boa. Sou em Salvador, bom dia, gol no 605, ponto de espera da 90. No 605, alinhar e manter. Alinhar e manter, no 605. Câmbio. Ok, pode falar, Dael, tá presente? Dael, lida? Está autorizado, Dael. Câmbio. Dael, 499. Pushback, acionamento, posição 10. O 10 está aprovado, sem taxa. Eco Gilherte, um minuto. Pronto, no 605, decolagem autorizada, 950 graus, 12 nós. Livre decolagem, 905. Se eu decolar a parte 5, decola do 97? Gente, Teixeira de Freitas, aprovado com centena, Planinhanque, Corpo 677, decola 97, direita na Coral. 5147 transponder, controle opera 120.8, torre 18.6. Gol 1923, chame Recife, frequência 1251, câmbio. Vai chamar o centro Recife 1251, gol 1923, obrigado e um bom trabalho. Boa. Tá 1-0, no ponto esperado de torre 78.6, 1020 ajuste, bom voo. Índia, Alfa, até o ponto de espera da ONU 0, torre 286, graças ao mundo. Salvador, eu tô 3304, pushback da rádio. 3304, sim, te aguarde. Qual 3663, pushback, acionamento da posição 5? Gente, aguarde 3663. Solo, muito bom dia, trip 5221, ciente da hotel, autorização para vitória da conquista, nível 200. 200, Vitória Conquista, só um minuto cobra, é quase seguir Darbol, 5221. 5221. 8, boa viagem. 208, boa. Aro cheque trem, chame a torre, 1-1-1-1-1-8-6, corrijo, 1-1-8-6, câmbio. 18-6, grato, um abraço. Um abraço. Controle Salvador, bom dia, gol no 605, decolou Nazael Leda, solicita proa de Leda ou Bridge, tá presente? O no 605, controle Salvador, meu cordial, eu gostaria de autorizar direto Caxias, mas façamos o seguinte, para manter separação com o tráfego à frente, eu vou lhe autorizar Dael, câmbio. Direto Dael, obrigado, 605. Corre Salvador, cordial, bom dia, Chané 6225 no ponto de espera, dono 0, pronto. 6225, mantém o ponto de espera, bom dia. Mantém, 6225. Papá. Voe direto Duna, está voando agora sobre a água. Prossiga descendo até 2000 pés. Câmbio. Duna, 2 por 10, papá. Ainda não. 1-4-0 graus, 12 nós, tem livre pouso. O 63 ou 9? Livre pouso, 63 ou 9, basta lá. Agora, obrigado. Portanto, 3304, só informando após o aeroporto da Xané cruzar a retaguarda, tá livre no 04, sem taxa. Deixa após a Xané, vai iniciar o tronco 3304. 663, após a Xané, a retaguarda tá livre e chame o táxi 3663. Após a Xané, vai reportar o táxi 3663. Trip 5221, cópia. Pronto, cópia, trip. Fury autorizado para conquista 200, decola no zero, com curva direita. Subida Arbor, após direto. 5422 transponder, controle 120.8. Seja autorizado 200 para conquista, decola do 1-0, curva direita, saída Arbor após direto. 5422 transponder, controle nesta 128352. 21, reportarei para puxa estacionamento, posição 1-2. Sim, estou confirmando o FPS controle 120.8. 1208, grato. Mike, aqui é o Juliette. Azul 4299, chame Recife, frequência 125, Uno, câmbio. Centro Recife, 125, Uno, Azul 4299, bom dia, câmbio. Boa. Meia 225 da Ocean, né, alinhar e manter. Alinha e manter, 1-0, Ocean, 225. Salvador, gol 1072. Gol 1072. Controle Salvador. Prossiga. É, cruzando 210, parou 50, aproximando Pabog. Gol 1072. Acione identificação. Curve à direita. Voe direto Duna. Ajuste 1020. Desça para 3.000 pés. Câmbio. Sobe Duna, 3.000 pés. Estou no 072. O 1605. Chame Recife. 1251. Uno. Câmbio. 25 no gol 605, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. 312, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6312. Juliette, livre ingresso, chama ela e pronto. Ocean é 09, controle 1208, boa viagem. 1208, grato, senhor, bom dia. Na mão. Oceano 6225, controle Salvador. Contato, radar, câmbio. Siguiente, Ocean 6225. Minha 311, ingresso a Juliette, até o portão 06. Juliette 06, né? 3, horário. Para o solo, baixa a Juliette. Kiko Juliette aos 10, controle 1208, Moreira. 1208, camarada, obrigado, por favor. Oi, Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Controle Salvador, bom dia. Contato radar. Câmbio. Jolie, coral na sua escuta. Quatro, pronto para o táxi. 154 a bordo, 430 com 20. 5, controle. Prossiga, Oceano 6225. Autorizado voar direto Baian. Tá falando sério? Pro de Baian 6225? Seriedade 100%. Ciente, então pro de Baian, Xerero 6225. Volta 3663 para o ataque, para o Beguinho no 56359, Galeão. Galeão 339, para o B? 1956. 1956, segue em tráfego companhia, Índia Alfa, ponto de espera 18.64, M20, Morro. Obrigado, Índia Alfa, 18.6. Está agora 5 milhas para Duna. Autorizado, aproximação. ILS, câmbio. Câmbio, autorizado, ILS 320, visto na sua papá. Controle, está autorizado, diga 100 direto, com Mike Eco Juliette, na apertura paral. Confirme. Está autorizado, diga 100 direto, coral, o Mike Eco Juliette. Autorizado, câmbio. Obrigado, amigo. 3304. Comando. Curitiba 360, rota Pesuru 21. Decola da 10, curva direita. Subida Arbor, Elefa, após aerovia. 5417 transponder, controle em 20.8. Restrições. Autorizado. Aproximação. ILS. Gol 1072. 2019 LF 0072. Controle Salvador, bom dia. Oceano 6312. Decolou para Chupuca. Oceano 6312. Controle Salvador. Contato radar. Câmbio. Subindo ao 350-6312. O 359 confirmando estimado para inicial, puxa. É de 10 a 15 minutos, o solo, tá 3859. Ah, tô sim, então. Então, chama quando pronto, 359. Semana pronta. 3304. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3663, ponto de espera da 90, pronto? Hotel Papá, passa Duna, que interceptou o localizador. Eu bati, já no lote, quase fui, né? Positivo. Redução, cheque pré-pouso, chame a torre 1186 para instruções. Câmbio. Cheque 186, câmbio, grato. No site direita, Xé 01, 25 padrão, controle 20.8, torre 18.6. Torre, o mais obscuro está no pátio 4, para giro de manutenção do solo, vai executar depois durante o giro em bailado, no 2, 4 de altura, para acionamento e manutenção. Estou ciente do giro de manutenção no pátio 4, para fazer o pouso parado aí. Só acordando com a torre, o Magic Kilo, antes de iniciar e parar aí. Ok, antes de iniciar o parado, eu vou na torre. Torre Salvador, bom dia. Papatão do Victor, até o papá, transfere full ILS. 3304 aos 16128, boa viagem. 28, obrigado. 5430, transponder, controle 20.8. Que é a Dael Leda, após Leda vai voar bridge ao interceptor do Zulu 16 e segue com ponto. 1251, câmbio. Ok, Centro Recife, 260, negativo 1251, o Chanel 6225, obrigado, bom final de semana, câmbio. Boa. Seguirá. Perna do vento pela direita, se autorizar. Que vai fazer uma base pela direita, para o 17? Afirmo, você não pode atrapalhar. Ok, chama para o cancelamento então o Vitor até o papá. Tá parado, papá. 3663, decolagem autorizada no 50 graus, 12 nós. Autorizado, decolagem 052, pequeno direita, devido a TCU. Livre, câmbio. 72. Tripe 5221 para o táxi POB 53, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Aprovado tripe, até o ponto de espera, via Indy Alpha, lá 18.6 para a torre, 1020, ajuste, bom voo. Até quando espera via batim de alto, 18.6 quando pronto. Muito obrigado, senhor. Um ótimo dia e bom trabalho. Novamente. Salve Salvador, MX 6729, sendo da hotel para autorização de tráfego. 729, sendo tráfego 360, já aprovado Guarulhos, só um minuto, prepare a Dael. 360, aguardando aí, Dael. 6729. Salvador, bom dia, o Tan 3663, passa 1000 pés na Dael. Tan 3663, controle Salvador, contato radar, câmbio. Passa radar 3663. Fala final, papá. Corre, muito bom dia, trip 5221, pronto, ponto espera. 5221, alinhar e decolar, pistão a zero, no 50 graus, 10 horas. Alinha e decola, trip 5221. Web 6729, para cópia. Leda, após Leda, bridge, TAM 63663. É, mas sem dúvida, ele tá prendido, tá 3663. 5434, transponder, controle 120.8. Localizado, barulho 660, e a rota do Bandido Gol. Da segunda 10 com a primeira curva pra direita. Da Elvin da 5716, 4334, transponder 208, controle UFS, 7724. É menos 2 quando o ponto puxa o final. Estabilizou o 1072. 1072, chega o trem, chame a torre. Frequência 1186. Câmbio. 1086072. 1 aos 2, 1, controle 1208, boa. 728, script 521, obrigado. Torre Salvador, 1072 ILS. No momento 9 milhas. 1072, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda. 221, decolou na sua escuta. Trip 5221, controle Salvador. Contato radar. Câmbio. Trip 5221, ciente, necessário o senhor que cumpra a restrição? 359 na escuta. Prossiga ao seu 38259. É, socorro novamente, mas quanto tempo para iniciar o push? Fique atento a dois helicópteros no Pátio 4 já com um acionamento. Bono 072, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, na 50 graus, 10 nós. Ele pouso na 10, com 1072. 87, ligue no 11, chame táxi. Chame táxi, 87. Na presente, autorizado, direto Luna, 2000 pés, ajustado 1020, gol 1888. Tan 3663. Chame Recife, 1260, corrigiu, 3663, ao passar 150, chamar 1251, 3663. Sim, mas chefe, passar no 301251, tá 3663, obrigada. Tá 3304. Chame Recife, 1260. Câmbio. Zero, muito obrigado, bom dia. Boa. Iniciaram o táxi para o outro lado do passo. Estamos observando o avanço na cima do quadro também. Eu poderia pedir para eu informar a direção do quadro do passo? 1950 graus com 10 nós. Ok, obrigado.